Opção 1, arrasta povo do Pará. Este o povo consagrou. Quem conhece o que é bom sabe qual é o melhor. É Pop Som. Sucesso em primeiro lugar. Eu saí da noite. Sei que você vai estar me esperar. Não arrasta o povo. Eu defino na noção de me envolver no teu corpo. Vem comigo explodir de paixão, embarque Novidades e lançamentos você encontra aqui. Canal Rodrigo Saudade, o primeiro canal de baile da saudade do YouTube. Ai. É Pop Som. Quando eu te conheci, minha vida transformou, mudou. Eu era infeliz e agora sei o que é o amor. Não aceito que tudo acabe assim. Vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Eu não vou te deixar. No show e ponto final. DJ Ellison badalando e fazendo você dançar a noite toda. Eu não vou te deixar nem te perder, pois sem teu calor eu não sei viver. Nada vai abalar o nosso amor, pois eu faço o que for. Thank you.

Eu adoro você. Eu adoro você. É

um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro do seu bairro vai tocar. DJ Edilson e Edielson, sou na galera que agora vai detonar. Vou dar um giro, vou dar um jeito. Príncipe Negro do seu bairro vai tocar. Tupinambá, e todo mundo vai curtir com o DJ Gesso do Itamaraty. Edilson e DJ Edielson, com o Príncipe Negro arrebentando sem parar, e de Thiago com o Jackson, botando a galera pra dançar. DJ Val do Equatorial vai agitando a multidão, DJ Tiago Lobato do São Guanabara, o som do seu coração, DJ Manoel Ribeiro do Som Ideal. Agora vai detonar DJ Nelson do Raisson, fazendo você balançar. Pop som com DJ Dinho no 1, DJ Betinho no 2, DJ Ellison no 3. Chegou o Pop 4 pra vocês. Você está bem, você está melhor. Você está no Pop Som, o Arrasta Povo do Pará. Ela veio do Talibã, era filha do Pilab, eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. Na terra do Alibaba, eu de babaca dancei, e no meio de uma guerra até atrás eu peguei. Eu conheci onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Eu lhe pedia carinho, ela me dava tortura, com seu corpinho de elefante, seu cheirinho de loucura. Ela então vem pro meu lugar. Vou fugir desse dragão, pro Brasil eu vou voltar. Manda amigos. ideia disso. Foram tantas emoções. Conheci o Bin Laden, tomei uísque com o bucho fora. E acabei transando com o bucho. Bye, bye. Come on, everybody. Come on, everybody. CDs das festas mais badaladas. Você ouve primeiro aqui. Canal Rodrigo Saudade.